glórias eu darei ao Senhor Supremo, o Rei de toda a glória, o hino da vitória que no céu eu cantarei. Primeiro leão da tribo de Judá, Jesus.